is Mount 95. Romeu Oscar Bravo autorizado direto, Cidade Baixa. Saltana Galeão. China 61-6315. Táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1-9, turismo 95, ajuste no 0-1. Lembre táxi, ponto de espera 1895. Ajuste de Leon. Nico 02 just confirmed, KNA 1011. Papo Espada, chame defesa aérea na, no canal Tango 18, Tango 105. Gente, chama defesa, Tango 18, alterna Tango 105, Espada. Torre Oceaner 6315, próximo ponto, espera, pronto. Oceaner 6315, autorizado. Além daquela pista, mas realmente 100 graus no 5, né? Em decola 6315. Azul 4065 para Campinas 320 solicitando a informação, papá. Azul 4065, já firmei o VT? Prevista para o 06, seria apenas uma faixa prevista. 3065, me deixando? Campinas 320. Prepara a Dael Leda Bridge, o azul 4065. Dael Leda Bridge. 2000 pés, ajuste do altímetro 1011. 2000 com 1011 no 648. 1011. No 5, decolou 35, chame 198, morreu. 198, obrigado. Approaches clear for takeoff. Winds 100 degrees, 17 knots. 63-15. 6315 sobe 360, Vodel. Israel na proa 3. Confirme o nível? O nível autorizado, 360. 360, autorizado. Israel na proa. Funcionário pronto, Índia November Alfa, cabeceira no site. Zero 2, Arbona F37, contact Salvador Control 119, small 80, good flight. 119, small 80, have a nice way. Controle, autoriza o 6315, vai pedir. Negativo, mantenha a saída da 6315. Obrigado. Salvador Approach Control, Olympus 02. Climb 230, mantém pouca departure. 230, pouca departure, Olympus 02. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, CNN 142, posição 2, pushback em funcionamento. Salve, reposta para o táxi, o treinamento 142. Coordena e reposta para o táxi, autorizado, Gol no 648. No 648, estabilizado. O 648 completa agora com a torre 118-95. 295, obrigado. Torre Salvador, Gol no 648, final, baixou e travou, avistado. Gol no 648, vento 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, pistão 0. Há um tráfego de pica no porte da comanda, pista oceana, na interferir com a sua aproximação. Tá ciente, Gol no 648, livre pouso. Na 6315, chama agora Recife 251 no alterno 3395. Firme, foi pro 6315. Afirmo, chama Recife 251. 251, 6315, obrigado. Primeira Alfa, os 42, curva à esquerda e aguarde para cruzar o campo. Primeira Alfa, copia a torre. 38 a bordo, autonomia de 1 hora, 3 horas e 30, alternar Natal. Gente, autorizado o táxi até a ponte espera da pista 10 via Índia, em Alfa, ponte espera torre, 3895, 118, décima 95, ajuste 10, 11, bom voo. Via Índia, Alfa, ponte espera 3895, 10, 11, tem um ponto, 14. Poxa, não é 6142, 1011 é o QNH. 1011, QNH, 6142. Confirme como recebe. Alfa, ainda não consigo entender a sua transmissão. Se recebe, continue na linha do litoral e agora transferência de comunicações de Alfa. Onde Alfa está autorizado o cruzamento do campo? Afirmativo, Índio November Alfa. Confirme como recebe a torre. Cruzamento do campo autorizado, Índio November Alfa. Clareza 5. Gente, continue na linha do litoral e aguarde preferência de comunicações, Índio November Alfa. Segue linha do litoral, Índio November Alfa. Eco, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Botaranta, Juliette Alfa, Gol 643. Sou em Salvador, como recebe agora o Índio November Alfa? November Alfa agora recebe, alto e claro. Chame o controle, 199 decimal 8. 199 decimal 8, November Alfa, perdão pela solicitude. Torre Salvador, boa tarde, Oceano 6142, ponto de espera 10 pronto. Boa tarde, Oceano 6142, ali mantém pista 10. A linha e mantém 10, 6142. Papa Romeu, Índio Delivery Alpha. Controle Salvador, Victor Mike Quebec, passa o Traverso Marítimo com aeródromo aqui. A gente mantém os corredores, Mike Quebec aguarda a transferência. Controle Salvador, Papa Romeu, Índio Delivery Alpha. Pede para o portão 02. O Papa Romeo India November Alpha, decolado da 97. 6 November Alpha, corredor forte na escuta, mil pés. Pulo mil pés, corredor forte, India November Alpha. Vitor Mike Quebec mantém no 1500, na prova da rotatória, chama a torre agora, 118.95. 118.95, mantendo 1500 na rotatória. Corre Salvador de Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, chamou? Afirmativo. Está presente, autorizado no final do ano 7, reporte estabilizado, Victor Mike Quebec. Reportarei, Quebec. Vou ETAP, desce até o 50, 3154, assume a identificação. Controle Salvador, como recebe o Papa Romeo Índio November Alpha? Prossiga November Alpha. Como recebe? 5/5. Prato. 7202 Air Force, fly now, heading Romeo Fox 018. Fox 7202. Olimpo 02, correto. Fly now, Romeo Fox 018. Time armado. Romeo Fox 018. Romeo Fox 018. Não, não, não, não, não, não. 19-8. Seven two zero two, contact now Recife, CNN frequency 12545. 12545, thank you, have a nice one. Todo Salvador, boa tarde, CNN 6141. 6142. Monteiro, 6142. 9350, mantém Puka. 350, Puka, 6142. November Alpha, controle. Já escuta, prossiga. Cancela, cancela. Confirma? Cancela a chamada, November Alpha. Prossiga na escuta. Paulo Salvador, boa tarde, é o 5490, sem a informação Papá. 5490 em Papá, com zero, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. 30 Petrolina, nível 200, decolada 190 com curva esquerda, no perfil da Momo, após direto de China. Acionando transponder 5533 e controle apera em 1, 19.8. Sendo autorizado 200 na MOMO, após o MOMO direto Petrolina, transponde 5533, devolve 10 com curva à esquerda, 35490. É correto, o controle é PL 119.8, 35490, chave pronto para o pushback, acionamento na parte 3. Center, 19-8, amanhã para o estacionamento, 399-559-5490. Gol 465 para Campinas 320, seria na sua situação. Entra 84, aceita agora a coordenação. Mike Quebec, visual com a cabeceira no 7. Afirmativo, senhor. Pouso autorizado, 25 graus no 5 nós. Autorizado, Campinas, nível 340, decolada 1-0, com curva à direita no perfil da Dael Leda Bridge, onde intercepta pesou 1-6 e sai curva a mesma rota do plano. Acena no transponder 5547 e controle opera em 1-19-8. Azul 40-65. Afirmativo, autorizado 340 Campinas, perfil da Eoleda Bridge, recebido no outro jogo 1-6, conforme plano do Sente. 47-119-8, é o azul 4-0. Batismo azul 4-0-65, chama pronto para o pushback acionamento na posição 03. Afirmativo, chamará com o fundão 1-0. Solo 5-3, frequência livre ao estacionar, um abraço meu velho. Autorizado descer para 2000, mantendo a chegada, o 3154. 2000, vai manter a chegada, tá? 3154. Zulu November modifica o seu transponder agora para 0137. 0137. E já presente vai para a posição pelo. E na altitude que está mantendo? Sobe para 2.500 agora. O Xander 6142 chama agora o Centro Recife no 2545, alterna no 2685, 6142. 12545, alternando no 2685, Ocean 6142, grato, até já. 4, 065, para push back, acionamento, posição 3. Cadane de Livre, salve, passa táxi, 5406. Livre, reporte para táxi, 4, 065. Previsão 5-4, chama a torre agora 118-900.